Conversas Aleatórias. Both ears. And it might be a bit overwhelming at first. I'll say the days of the week again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. How does it sound? Just be careful, you're not going to knock them off. Can you hear my voice coming through both sides? Yeah. Sound both high. Very high. It will sound high-pitched at first. Your brain will readjust it for you. Okay. It won't always sound that way. It's all right. It's a big, big, life-changing day today. Can you hear your own voice? Yeah. Good. That was very, very strange. Yes, it will do. Oh. You've done so well, Joanne. It's such a huge thing that you've just achieved. You should be really proud of yourself. It's just been fantastic. Right. Smile. Oh. Well done. It is a wow moment. It is. Yeah. Can you hear yourself speaking? Yeah. That is more you. Yeah. More, but that does sound very, very high-pitched. It does at first. It won't stay high-pitched. It won't stay like that. Yeah. I'm going to say the months of the year. Okay. I want you to tell me how the volume is both sides. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Could you hear those words? O som que acabaram de escutar foi de uma senhora, cuja história vai ser contada mais um bocadinho daqui à frente, que está a ouvir qualquer som que seja, ou seja, está a ouvir pela primeira vez na vida. Esta é a emissão 72 de Conversas Aleatórias, domingo, dia 6 de abril de 2014, com três novidades neste programa. A primeira sou eu, a voz Nuno Miguel, três vozes estreantes. Ao meu lado, uma pessoa que ainda é nova nisto, Joaquim Pereira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. E um estreante, ainda mais novato, um estreante nestas andanças da rádio, a voz de Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Enfim, citando o Joaquim, ou parafraseando o Joaquim, bom dia, boa tarde, boa noite. Embora, na colocação do horário deste programa, já é tarde. Antes era noite, agora já é tarde. Depende. Ou melhor, já é de tarde. Não é tarde. Já é com tarde. A escuridão que tem estado até às 7 e tal, já começa a ser anoitecido. Não é verdade, Joaquim Pereira? Sim. Eu acho que sim. Agora já... É o lusco-fusco. Ora, muito bem. Tira as minhas palavras da boca. Eu ontem, por falar em tempo, ontem tive uma proposta muito interessante. Quando liguei para um dos locutores deste programa, que não fui eu, nem foi o Carlos Bonaparte, e propus irmos até à praia, estava a chover de caraças, e ontem não, ontem, estava a chover de caraças, e o senhor que estava a falar comigo do outro lado disse logo, eu estou só de calções, já estava à tua espera. Foi verdade, não foi? Sim, senhor. Que proposta atraente. Eu disse logo que não. Com aquele tempo que fazia, era uma pena perder. Então fomos até à praia ver umas garinas, mas ninguém quis saber de mim. Queriam todos ir para a beira do Dom Duarte Joaquim Pereira. Eu não sei que você tem mel, você atrai as pessoas. Eu não é sei uma auréola divinal. Divinal, está a ver, está. Bom, nós hoje vamos falar sobre um assunto que para muitos pode ser básico. Não é básico, a resposta pode ser básica para muitos ouvintes, mas hoje vão, talvez pensem de outra maneira, ou pelo menos questionem algumas perspectivas que até hoje não tinham pensado em tal. Eu nem sei o que é que eu acabei de dizer, mas está bem. Ora bem, o que acabámos de ouvir, acabámos há 2 minutos e tal, é uma senhora britânica, com um sotaque até pareceu mesmo inglesa, ah é, de Gateshead, chama-se Joanne Milne, se é assim que se pronuncia, e na semana passada, quer dizer, há uma semana e meia, dia 26 de março, foi notícia, porque esta senhora de 40 anos, tal como eu disse há bocado, ouviu pela primeira... 40 ou 39, acho que ela não tinha 39. Ele diz 40 year, eu vou confiar no que diz aqui no Breaking News. Ah, mas o site é da Irlanda. Não entendo bem, não interessa. Até poderia ser no site português e a senhora ser inglesa na vez. Então a TVI deu a informação errada. Ah, isto passou cá, categoria. Deu. Logo dia 26, eu vi, quando tu mandaste isto, eu já conhecia isto. Não sei. Porque vi logo no próprio dia lá a senhora dizer que. A da TVI dizia que a senhora tem 39 anos. 39, 40, 38,5, até mais ou menos. A questão é que ela nasceu surda e graças. Isso é graças à inovação... Às técnicas modernas. Não, ela não nasceu cega. Ela perdeu a visão no final dos seus 20 anos. Então quase aos 30 anos. Então mais uma informação errada da TV. No Irak. Também é verdade. O chamado síndrome de Usher. Não conheço. O Usher só conheço o cantor. É natural que ouça depois... Pronto. E ela nasceu surda. E graças às inovações tecnológicas médicas... Esta senhora de Gateshead teve uma operação em fevereiro deste ano para colocar uns implantes, calculo que sejam lá nos interiores ouvidais, eu não percebo nada disso. No ouvido interno. Deve ser. E o que escutaram foi a primeira vez na sua existência passagem efêmera pelo universo em que esta senhora Joanne Milne ouviu. A primeira vez que ela escutou alguma coisa. E as reações, isto não é preciso traduzir tudo, mas em resumo, a senhora que estava com ela, que era a responsável médica e ao mesmo tempo tecnológica, digo, estava a gerir aquilo, estava-lhe a dizer que o som, porque ela estava a queixar que estava muito alto, estava a ouvir muito alto nos seus ouvidos a voz dela. Primeiro disse os dias da semana, depois disse os meses do ano. E ela estava a dizer que estava muito alto, mas a senhora, outra senhora, estava a explicar-lhe que no início iria parecer muito alto, mas depois o cérebro ia adaptar, não era? Adequar, ia moldando conforme os dias, meses iam passando, ia moldando o som, o pitch, como eles chamam, o nível, o volume. Tanta coisa para dizer, pronto. Mais à frente, ela levanta uma questão, ela, a senhora das tecnologias médicas, que eu não sei quem é, levanta uma questão que acaba por ser o foco deste programa, que não é novidade nem para mim nem para o Carlos Bonaparte, já foi comentado há uma década, em que ela diz assim: "This is a big changing life, big changing day for you, or a big life changing day for you." Ou seja, isto é o dia da grande mudança na sua vida. Realmente é. Porque uma pessoa que nunca ouviu, chega aos 40, 39, 38 anos e começa a ouvir, é um grande choque. E eu pergunto, não será um choque esse ainda maior do que quem ouve deixar de ouvir? Da mesma forma que podemos perguntar qual é o choque maior, é uma pessoa que nunca viu passar a ver ou uma pessoa que viu desde a nascença e passado 30 anos deixa de ver? Opinião, Carlos Bonaparte. Hoje damos palavra mais ao Carlos, que com certeza terá. Um pensamento já muito antigo sobre isto. Vou ser conciso, porque a minha ideia está mais do que feita, que é, causa mais confusão, causa mais impacto, e muitas vezes é negativo, porque isso depois tem uma consequência de gerar depressões e coisas do género. Não é depressões de, ai, coitadinho de mim, é depressões, aí eu não estou a conseguir lidar com isto. Quando uma pessoa... não tem e passa a ter, seja a audição, seja a visão, quando não tem e passa a ter, do que quando tem e perde. Porque quando tem e perde, os restantes sentidos, de uma forma geral, apuram-se. Não é? Ou seja, o cérebro vai fazer, vai, digamos, absorver a mesma quantidade de informação, mas por mais, ou seja, por menos sentidos. De alguma forma, há ali, por algum tempo, carência informativa, vamos chamar assim, carência de formas de interpretação, mas o próprio cérebro vai fazer com que se adapte, não é? Quando há mais, isso também acontece, só que quando há mais, o cérebro nem sempre consegue lidar tão bem como quando tem... Claro que depende de pessoa para pessoa, não é? embora eu acho que é mais complicado ainda quem nunca ouviu ou quem nunca viu, de repente passar a ouvir ou a ver, porque aí não é o cérebro adaptar-se, aí o cérebro sempre funcionou daquela forma, e de repente tem mais um sentido com o qual nunca lidou, que vai ter que se adaptar, não é? No sentido, também há um facto, eu acho que aqui o Joaquim Pereira, eu já não sei bem a história, mas tinha alguma história relacionada com o seu nariz, que cheirava, cheirou, que não sei. Que ideia tem sobre este assunto, esta coisa, deixar, passar, passar, deixar? De... Claro, isto é um caso muito especial pelo seguinte, cada pessoa é uma pessoa, conforme o cérebro lida com as situações. Há pessoas que lidam bem e adaptam-se bem à mudança de situação que é assim mesmo. Claro que é difícil. Eu, no meu caso, só posso considerar o olfato, ou os cheiros. É melhor para, fazer um resumo do que aconteceu, nem eu próprio já estou a lembrar. Para quem nunca teve cheiro, ou pelo menos não me lembrava de cheiros, de um momento para o outro, eu fiz operações, a sinusite, a isto e aquilo, e o cheiro, nem nada. Eu estive muitas vezes e trabalhava perto de uma fábrica que largava cá para fora um cheiro nauseabundo. Que eram os operários ou era o trabalho? Não, era o trabalho mesmo. Não, era a fazer coisas das tripas. Ah, era uma fábrica de tripas, ou aqui era aqui. É que... E eu, por exemplo, o caso mais flagrante é quando vínhamos de almoçar, chegávamos lá perto da casa onde trabalhava, e os meus colegas, e alguns até lhes dava vómitos, já lhes faltava barriga e eu ali, muito bem, não era nada comigo. Se fosse lá o cheiro que fosse, eu podia estar, como naquele caso específico, o cheiro nauseabundo, porque eu via a reação dos meus colegas, eu numa boa. Passados os tempos, ainda andava, porque fui durante muito tempo. Agora, por acaso, abandonei um bocadinho isso, mas eu tinha consultas contínuas para ser operado aqui, ao nariz, e sempre na mesma. Uma fase, daí é que foi a fase crítica. Crítica para mim não foi, para mim, até ao princípio. Tinha marcada uma operação, mas eu, para não perder a regalia, porque neste mês é assim, e lá por fora também parece que é assim, alguns. Porque se largasse aquelas consultas, depois para ser novamente admitida uma consulta, era meses ou anos. O que é que acontece? Naquela fase que estou à espera para ser operado, de repente dou por mim a respirar, porque a respirar pelo nariz, porque além de não ter cheiro, se me tapassem a boca, eu não conseguia respirar, só respirava pela boca. E lá está, como o Carlos disse há um bocado. O organismo adaptou-se de tal ordem àquela forma de não ter, de não respirar pelo nariz, não só o facto de não ter cheiro, nem respirar, o organismo já se tinha adaptado àquilo. Tanto eu, às vezes, ia lá ao médico e eles podem dormir de noite e assim, e assim. E eu, felizmente, o que nunca tive problemas foi para dormir, porque nunca precisei tomar nenhum medicamento para conseguir dormir. De repente, dou por mim a respirar pelo nariz. Eu, ela, que é isto? E atrás disto, começou a vir os cheiros. Ora, como o meu organismo olfativo estava virgem, porque nunca tinha chegado lá ao sítio, os cheiros, qualquer cheirinho depois começou-me a incomodar. por exemplo, na rua, ou num sítio qualquer, passava por mim, quanto mais específica, uma senhora, um homem, ou isto ou aquilo, e com perfume, e eu quase que abafava. Antigamente, sentia-se mal? Sentia mal, perdia quase a respiração, porque era de tal maneira intenso, porque, claro, como disse há bocado, estava virgem, qualquer coisinha, pontinha de cheiro, por exemplo, às vezes assim a comer, eu estava a comer uma coisa qualquer, ou a minha mulher, ou outra pessoa qualquer, estava a descascar uma laranja, e que é um gosto, um cheiro que não me incomoda, mas nos princípios, aquele cheiro, mesmo o cheiro da laranja, qualquer cheiro, atrofiava-me um bocado. Mas, como tudo na vida, o organismo foi se adaptando e agora já não me incomoda, porque o órgão já se adaptou e agora aguento o cheiro. Se for assim um cheiro mais complicado, aí já é diferente. Mas adaptei-me bem e foi momentos que passei assim um bocadinho atrapalhado. Não muito, mas lá está. Mas como eu tenho mentalmente um bom sentido de adaptação, passei por cima e agora, até de vez em quando, ponho-me a gozar, a respirar ali pelo nariz, mesmo concentrado na respiração, e acho piada aquilo. Eu, às vezes, quando via filmes que amordaçavam-nos, a pessoa que estava a ser presa ou para ser assassinada, qualquer coisa, eu começava a pensar para mim: olha, se me fizessem isto a mim, eu caía para o lado já de seguida, porque não respirava pelo nariz. Mas vivi assim muitos anos, e só há pouco tempo, para aí, agora já passaram uns 3, 4 anos, que passei isso tudo e adaptei-me. E tudo passou. Foi como se fosse sempre como estou agora, que respiro pelo nariz, talvez por isso, mas isso são outros fatores, que a minha cavidade palatal não chegou bem, porque eu estava só anestesiado localmente, não foi anestesia geral, porque senão aí seria pior, porque fiz uma operação, tinha eu 15 anos, que em vez de me limpar como devia ser, a deficiência que tinha, o homenzinho parecia quase um serralheiro mecânico a trabalhar ali com cinzel e martelo, trinc, trinc, partiu-se e não sei o quê. Tanto assim é que quando vou a uma consulta de otorrino, os médicos, quando começam a espreitar, eu faço ideia como é que isto deve estar cá para dentro, porque eles dizem: o que é que teve, que é que teve aqui no nariz? E eu então lá conto a historinha toda do sapateiro, posso dizer, sapateiro me fez, naquela altura, ele era um miúdo de 15 anos, o médico viu assim um miúdo, todo maltrapilho, toda coisa, e quando eu sinto o céu da boca a querer, o cinzel a querer furar o céu da boca, eu tive uma estupidez, de empregar o termo técnico. O palato. E ele começou assim: sabe lá o que é que estás a dizer? Vem tudo cheio de coisas. E eu então tive de falar português. Estava a furar o céu da boca. Quando ele ouviu o céu da boca, ele parou aí. E foi a partir daí não, porque eu já tinha a deficiência de exercício. E passei depois sempre a consulta de otorrino, duas operações pelo menos, preparado para a terceira, e olha, tudo passou. E pegando por aí, vou pedir ao Carlos Bonaparte para repetir o que é que disse a desvantagem principal de quem não ouve passar a ouvir ou quem não vê passar a ver? A principal desvantagem, quem não ouve e passa a ver... Não, quem não ouve e passa a ouvir... É assim... O cérebro tem demasiada informação, está a receber demasiada informação. Sim, e não achas que, tal como aconteceu aqui ao Joaquim Pereira com o nariz, o cérebro com o tempo não se adapta e depois é uma coisa Sim, normal? Sim, mas também eu já ia aí há um bocadinho. Então, é que é, ainda assim, o olfato é um sentido, se calhar até dos quatro, aquilo que nós menos precisamos, como quem diz. Não quer dizer que não precisemos. Eu estou aqui para o paladar à parte, porque, enfim, aliás, mas sim, dos cinco, ainda assim, se temos que colocar aqui os cinco, se calhar até das coisas que menos precisamos. Não quer dizer que não precisemos, atenção. Mas é se calhar daquela que ter ou não... Tem menos impacto. Apesar de fazer diferença, não faz tanto como, por exemplo, a visão, não é? Nem faz tanto como a audição. Nós somos bombardeados com estímulos auditivos e visuais propositadamente a toda hora. Que o cheiro é uma consequência, não é? Sei lá... A exceção de quando se põe perfume, que é propositado... Agora, por exemplo, as pessoas mais depressa se preocupam com a roupa que estão a vestir, ou, por exemplo, nas montras, mais se preocupam, não se preocupam com o cheiro que sai da porta da loja. Preocupam-se, pelo menos não em primeira instância. Preocupam-se da montra bem enfeitada, quando o artista faz a música no seu estilo bem comercial, faz é para ser vendida. O cheiro também, o perfume também, mas tem um impacto social muito menor do que tem, por exemplo, a visão ou a audição. Né? E, portanto... A informação que o cérebro tem para absorver é menor, apesar de ser mais do que aquela que era antes, é menor do que quando é, por exemplo, a visão. Quando é a visão é uma coisa assustadora, porque os estímulos visuais... Aliás, nós apreendemos o mundo... Havia um dado estatístico sobre isso. Nós apreendemos o mundo, de uma forma geral, 80% pela visão. Portanto, para os outros 4 sentidos... Resta apenas 20%. Isto foi, na altura, até uma psicóloga que me disse. Também citado. Ou seja, é, por exemplo, no caso da visão, é absolutamente dramático quando uma pessoa não vê. Então, quando já viu, o cérebro vai readaptar-se, mas com base em algo que até já conhece. Quando nunca viu ou quando nunca ouviu, é uma coisa assustadora, porque é tudo novo. Enfim, para quem nunca sentiu o cheiro e de repente sente também, mas é a mesma coisa, ou seja, acaba por ter um impacto muito, não é? Acaba por ter um impacto menor por ser o sentido que é, mas é sempre um impacto dramático. Dedo no ar, Joaquim Pereira, faça o favor. Uma coisa que eu não completei há bocado e agora por falarem disso foi a palavra que o Carlos disse. Palato e o cheiro, o paladar. Talvez uma consequência disso, como não tinha cheiro, o paladar também associado, porque muitas vezes, quando estamos a comer qualquer prato, o cheiro do que estamos a comer também tem influência. Ajuda. E eu, como não tinha cheiro, qualquer coisa era embrulhar isso e o paladar ligeiramente não tinha aquele paladar forte como deve ser. E acontece que agora, talvez consequência dessa situação, eu acho as comidas mais apuradas, mais com um paladar mais ativo, que talvez por não ter cheiro, antigamente não sentia. Portanto, deve haver uma associação entre o cheiro e o paladar. Porque às vezes estou assim a comer e sinto a mesma comida que comia há 20, 30 anos, okay? E acho as comidas muito mais apuradas. A cozinheira é a mesma, portanto, era... Agora que é a minha mulher, não é aquele paladar que tinha antigamente, que sabia-me bem, mas não era. Epá, este prato está mesmo apetitoso, está assim. Claro, se é pimentas, é isto, aquilo, é isso que sentia. Mas saborear o molho e essa coisa toda, não tinha aquela percepção efetiva. que é que isso é tão associado. Claro que há exceções à regra, como aquele queijo que cheira muito mal, mas muita gente gosta e diz que sabe muito bem. Mas de uma forma geral, né, a gente quando cheira alguma coisa, não gosta. Ué, bem, por acaso, cheira bem. E até parece que nos sabe melhor, mas isto também, ou seja, esses dois sentidos, é curioso, porque esses dois sentidos estão ligados. Então, para mim estão. Estão ligados, eu sei que eles estão ligados. Não sei explicar o porquê, mas aliás, basta a gente ver quando estamos constipados e não sei o que, às vezes nem a comida tem o mesmo sabor. Ora, aí está. E é uma questão temporária, ou seja, muito rapidamente se percebe que os dois sentidos estão ligados. Ó senhor, vamos narrar-me dá para explicar. Então, nariz, aqui, por dentro. Então, claro que não estão ligados à língua, às papilas gustativas. Exato. Somos todos irmãos. Ligação ferroviária de português. Portanto, mais e mais chega, desculpa lá. Que eu, como não tinha cheiro, eu não usava, nunca usei perfumes nem águas de colónia. Porquê? Porque tinha medo, como a mim não me cheirava a nada, que pusesse demais e depois andasse a empestar. É estar a perturbar as narinas ao redor. Este imaginar as pessoas lá, os colegas do Joaquim, né, todos assim a dar a volta à barriga, não sei o quê, todos com vómito, não sei quanto. É pá, mas não chegamos às tripas. Sim, mas já cheira. A minha mulher, é pá, põe um bocadinho de água de colónia para isto assim. E eu não punha porque tinha medo, porque eu via noutras situações. Exatamente, os invisíveis. Mas espera aí, tu há um bocado falaste nas montras, disto, daquilo, mas também nos perfumes. Agora até estão nos supermercados e em todos os sítios. Uma pessoa vai a passar por uma casa de perfumes e vem as meninas, olha, cheiro isto. E eu, não é para mim que elas fazem isso, porque eu já sou meio para as meninas e para os senhores. Ontem não vi isso na praia. Mas, conclusão, há pessoas que abusam, e abusam fortemente, e agora principalmente, a mim que já tenho cheiro, assim, epá, parece impossível, e tinha eu medo de pôr água de colónia. Agora cada cheiro, ainda há uns cheiros pouco mais ou menos agradáveis. Mas há cada cheiro, mais coisas, que agora parece que estou no outro lado da medalha. É uma questão da fábrica das tripas. Há uns tempos. A fábrica das tripas era uma coisa. Agora é o contrário. Tanto querem fazer que a mim são uma agonia. Mas é entendível. Há uns tempos a Britney Spears, por exemplo, lançou uma cadeia de... perfumes. Mas lançou a sua própria marca de perfumes. Quer dizer, é natural que depois aquilo... não é? Cheiro um bocadinho pior que as tripas à Moura do Porto, mas... É uma questão curiosa. Como é que os invisuais cegos, ou tu preferes invisuais ou cegos? Já te explico qual é que é a diferença, mas acaba a pergunta. Sabem o que é que vestem? Primeiro, só para explicar aqui aos ouvintes, invisuais são pessoas que não têm uma forma, que não conseguem guardar no seu cérebro, de uma forma geral, ou total, ou parcialmente, total é muito raro, nem conheço ninguém, mas... parcialmente, sim. Há vários casos no mundo de pessoas que têm uma extrema dificuldade em guardar no seu cérebro uma forma das coisas, uma imagem das coisas. E essas, sim, são as pessoas invisuais porque não conseguem ver, digamos assim, não conseguem guardar no seu cérebro a imagem de uma maçã, de uma cama, sei lá. Têm extrema dificuldade. Mas, claro que isto tem diferentes graus de gravidade. Sabes, pronto, pessoas que não veem nos olhos, pronto. Mas conseguem guardar uma imagem visual das coisas. Sei lá, eu consigo saber como é que é uma maçã, por exemplo. É assim, como é que sabem aquilo que vestem? Quando são sozinhos a vestir-se, não é? Sabes que há duas formas... hoje em dia há duas formas. É assim, primeiro a pessoa que tem ainda alguma presença luminosa e consegue ver cores, não é? Consegue, por exemplo, ver, sei lá... o verde combina bem com o amarelo, por exemplo. Imagina, assim, o rosa-choque combina bem com o lilás. Imagina, estou aqui arranjando umas cores horrorosas. Sim, porque perca essa ideia, para os ouvintes que a tenham, que qualquer cego, invisual, me queiram chamar, só vê preto, que não vê nada. Não é assim. tenho a ideia das cores, a maioria. Sim, mas deixa-me das só... luminosidades. Só reforçar que é preferível chamar deficiente visual do que invisual, porque então dá uma noção errada do que, da questão da pessoa. Ou é cego, ou deficiente visual. Invisual é errado. Pronto, deficiente visual. Cego é mais rápido. É. O que é que eu ia dizer? Ah, a outra questão é, hoje em dia, para quem não vê realmente nada, há os detectores de cores, que são as coisinhas que nós com uma lâmpada, basicamente, que nós encostamos à roupa, por exemplo, à roupa ou aquilo que quisermos saber a cor, ligamos aquele aparelhozinho, deixamos ali uns segundos e aquilo diz-nos a cor que é. Não é? Claro que esses aparelhos não são muito caros, porque aqui em Portugal custam para cima de 400 euros. Em Espanha são muito mais caros, 75, mas pronto, enfim, e portanto, esses aparelhos, eu estou a falar dos bons, aqui em Portugal também há 70, só que só detectam praticamente nas cores primárias, não é? A gente põe, sei lá, um verde claro e aquilo diz-nos verde, mas não sei, verde claro, sei lá, azul marinho, azul bebê, azul escuro, não importa, azul, acabou, não é? Há outros melhores que já dizem com mais, ou seja, já dizem mais cores, já conseguem dar mais cores. E pronto, são estas as diferenças, não é? Quanto ao tecido, temos o tato. O que os cegos devem discernir, eu agora, ainda bem que isto não tem câmara, senão viam-me aqui a fazer figura de deficiente mesmo, maluco mesmo, não era visual, é que nós com os olhos fechados olhamos para um lado e para o outro, sabemos como é que está escuro e onde é que está mais claro. Se calhar é isso que ele vem. Porque através de... as pálpebras. As pálpebras. O que, mesmo se nós fechamos os olhos, é o que nós vemos. Consegues ver, tal como eu. Ah, eu prefiro fechar os olhos. Eu, na minha profissão, estava ligado à fotografia. E então, quando estava na câmara escura, e depois apanhei esse vício mesmo em casa, a calçar ou a descalçar, ou até de noite, quando ando pela casa, claro que eu já tenho a visão de da situação de onde estou, onde está isto, onde está aquilo, contra. E para conseguir ver, entre aspas, e não andar às cabeçadas, eu fecho os olhos. Eu estou às escuras. Na câmara escura não se vê nada. E se estiver com os olhos abertos, eu fico assim um bocado atrapalhado, mas eu adotei inconscientemente esta maneira de atuar, fechando os olhos, e vou aos sítios que quero e sei onde estão as coisas e vou lá direitinho, ou em casa ou qualquer coisa, e a trabalhar era assim que fazia, e apanhei esse vício de muitos anos na câmara escura e arrastei isso para... Isso é bom para também para a cabeça, para a concentração. Mas agora dou uma ajuda, porque eu se fechar os olhos também vejo através das pálpebras. Não é exatamente isso que se vê. Ou seja, vê-se onde é que está mais escuro, onde é que está mais claro, é um facto. Está cuio. Mas... Hã? Está cuio. Era o que eu dizia quando era pequenino. Oh pai, está cuio. Hã? Não conseguia dizer escuro. Pai, está cuio. Isso já era muito Japão. Está cuio. É que foi que eu fui em Tóquio que eu aprendi isso. Pronto, e então... Não toque aí. E então, ou seja, mas não consegues ver as cores, deves ver vermelho, às tantas, que é... não sei se há a cor do sangue que passa pelas pálpebras, ou o que é, mas... O sangue passa pelo sangue todo vermelho, mas pronto. Ou seja, não sei se será por isso, mas eu, pelo menos o que eu vejo mais predominantemente é vermelho. Mais, se calhar, do que vocês, porque pronto... Não, nós não, é mesmo a luminosidade da cor de onde estivemos, é o que nós... conseguimos discernir. Ah, conseguem ver as cores? Aqui é só o nós sabemos, vemos ali o sol para a nossa direita, vemos o sol a pôr-se, não é? Que são 7 horas e tal. Vemos, se olharmos para este lado do nosso esquerdo, está mais escuro. Ah, pronto. E se nos aproximamos aqui do monitor, ainda mais escuro fica. É por acaso, pronto, o que eu consigo... Mas claro, até por aí. Aquilo que eu consigo ver neste caso é... ou seja, consigo... Enfim, consigo ver onde é que vem a luz, no caso. Pô, não chego ao sol, mas também estás mais perto do que da janela, mas assim não chego ao sol. E pronto, é por aí. Mas se estivéssemos num ambiente só vermelho, discerníamos que era só vermelho que estava à nossa volta. Mas eu ainda voltando atrás, talvez pelo facto, penso eu, e sou leigo na matéria, o que é que eu penso que seja? O facto de fechar os olhos, talvez concentre mais a atenção das coisas. Claro. Se tiver com os olhos abertos, eu estou a falar na câmara escura, ou na casa de noite, quando com as luzes todas apagadas. Porque os outros sentidos... Os outros sentidos foram-se embora. Mais. Porquê é que deixa um conselho de... Para apelar à concentração e ao cérebro da pessoa, porque é que deixa um conselho de quando vamos tomar banho, fecharmos os olhos e pensarmos bem e concentrarmos onde é que estão as coisas para irmos buscar para nos lavarmos? Porque isso faz os outros sentidos despertarem mais. Que é tal lei. Quando faltam uns outros. Quando faltam uns outros, sobem todos. Ou até aquela questão do aqueles fadistas, não é? Que cantam com os olhos fechados, não é? É para não se esquecerem da letra. também será que... Não, eu acho que é mais fácil para adormecer. Mas é mais aquela coisa do sentir, da alma com que estão a cantar o fado. Que assim não tem a visão para os distrair. Exatamente. Voltando ao início, eu disse que para muitos ouvintes a resposta seria básica, ou seja, se eu perguntar se dessem a oportunidade a um cego de poder ver ou de um surdo de poder ouvir, não pensem que todos diriam logo que sim. Temos aqui entre os três um exemplo que diria que não. Acho eu. Antes dizias. Agora acho sim, que... continua a dizer que se tivesse a possibilidade de ver, diria que não. Compreendemos, quer dizer, eu e o Joaquim imaginamos que... E tu também, porque nenhum de nós teve esse impacto de ver, deixar de ver, ou deixar de ver, passar a ver, ou ouvir. Os dois sentidos mais fortes... Compreendemos essa noção de que o cérebro ia ser um choque, ia ser uma grande mudança e a pessoa até poderia ter um problema sério a partir daí. Mas, caso o cérebro se adaptasse, com maior ou menor tempo, dependendo sempre da pessoa, há outra questão, e lá vou voltar ao início da resposta básica para possivelmente os ouvintes, muitos ouvintes, há outra questão que é, e aproveitar o sentido que te faltava, aproveitar aquilo que ele agora tem para oferecer. Não sei o que disso achas. Eu? Sim. Assim, digamos que o facto de ser diferente não apura só os outros sentidos. Apura quem se chega a mim ou não. Não é? Ou seja, como é que eu posso explicar? O facto de ter uma deficiência faz com que as pessoas que cheguem a mim só chegam realmente se quiserem. Não estou a falar disso. Estou a perguntar. O que tu não vês e podias ver, as maravilhas que há à tua volta para serem verificadas. Eu até consigo entender isso. Só que sabes que tudo tem o seu reverso da medalha, e no caso a visão muito mais. E depois tem outra coisa. O facto de eu só ter 4 sentidos, quer dizer, 4,5 vá, faz com que eu consiga observar muito melhor a realidade com os outros 4 do que se calhar estivesse com aqueles 5. Mas, sim. Porque o facto de ser bombardeado com a informação pelos 5 estímulos ia fazer com que ele de cada um apreendesse menos, não é? Sim, mas... Ou seja, eu se calhar de cada um apreendo 10, dá 50, não é? E se calhar daqueles 4 eu apreendo 15, faz com que eu apreenda 60 da realidade. Ou seja, apreendo mais da realidade com menos. Mas vou a 2 exemplos básicos. Eu e o Joaquim, na mesma tarde, vamos contigo a uma galeria de quadros e a um jogo de ténis. Tu não encaixas o que é um quadro assim ou assim, ou como é que é uma boa jogada de ténis ou má. Eram essas coisas que tu não tens a oportunidade e passarias a ter a oportunidade de apreciar, sim, analisar, comentar. Há casos específicos que talvez... Há muitos casos. Apagasse melhor. Mas por outro lado... É isso que eu estou a perguntar. Tinhas essa oportunidade de... Sim, teria essa oportunidade de... Mas também teria, por exemplo, aquela questão de... Eu quando... Por exemplo, eu estou aqui a trabalhar. Por exemplo. Eu estou na maior. Eu consigo estar, sem problema nenhum, 10, 11, 12 horas seguidas ao computador. E até mais. Uma pessoa chega... Isso é uma grande diferença, não é? Que acontece muito mais vezes do que visitar uma galeria de arte. Ou do que ver um jogo de ténis. Acontece muito mais porque nós queremos trabalhar e... É pá, já me dou em... Ou, por exemplo, sei lá, O querer ler, para mim, o ler é mais complicado. Não é por eu ler. É claro, quando chego ao ponto que estou cansado, como todas as outras pessoas, já não consigo apreender a informação da mesma forma, mas fica-se por aí. Não me ficam a doer os ouvidos, ou não me ficam a doer as mãos, de estar a ler, ou de estar a ouvir. Enquanto que os olhos fazem um esforço tão grande para ler, a certa altura, já nos doem os olhos e não sei o quê e tal, já é mais complicado e não sei quanto. E durante o trabalho, não é só a questão do ver, é durante o trabalho. Por exemplo, eu quando vou ao Facebook, que é aquela coisa que ajuda muito, mas também distrai muito. Eu estou no Facebook, vou publicar alguma coisa, vou publicar, publico, coloco lá a informação, vou embora. As pessoas em geral também vão lá para fazer isso. Mas vem alguma coisa bom, mas, e estão lá uma hora e meia, e depois estão assim, trabalho. Pois, depois aquilo tem lá aquelas coisas, ou seja, quando a gente publica uma notícia, sei lá. Publica a notícia. Bebé desaparecido, não sei quanto, não sei o quê. Por exemplo, quando foi aquilo da Madeira. Daniel, não sei quanto, não sei o quê. E entretanto, a pessoa nem viu o título, mas viu ali a foto da criança. Ai, coitadinho. Deixa eu ver. Ou seja... E como tu não tens essa percepção... Exatamente. Mas não tens como objetivo poder... Não tens a... Nem vou dizer curiosidade, se calhar mais do que isso. De poder apreciar aquilo que não podes. Não. Não? Até porque há outra coisa. O facto de eu não poder apreciar algumas coisas faz com que eu possa apreciar outras. Por exemplo... Vamos imaginar, uma novela. Eu não faço a mínima ideia, né, qual é que é a cara da Elsa da Flor do Mar e da Olívia do Mar de Paixão. No entanto, eu sei que é Vitória Guerra. Mas como a personagem é diferente, eu não faço a mínima... Ou seja, eu imagino a personagem tal e qual como eu imagino. Não há a visão a interferir. Não há a distração da cara. A cara é a mesma. Esta é a situação da rádio. As Sim. pessoas ouvem... Centram-se no rio. E não se... Não fazem análise conforme o visual de quem fala. De quem fala e essa coisa. Às vezes, nós que vemos e depois temos a oportunidade de conhecer a pessoa... Conhecemos um locutor qualquer deste programa, daquele outro. Então, não é nada como eu imaginei. E o cara é tão gordo, nunca pensei. Mas só que não é preciso ir à rádio. E a careca e não sei o quê. Ai, careca, em boas partes. Há duas semanas conheci um locutor de Fórmula 1 que me acompanha todos os domingos aqui à Corridas, e hoje foi um deles. E não era nada, nunca vê-lo a barba e o bigode dele, o aspecto, o balofas que ele é, não é nada do que eu tinha imaginado. Exemplo, o António Macedo. Lá estava a visão a distrair-me em relação à voz dele nos relatos de Fórmula 1. O António Macedo. Sim. Eu já conheço da rádio há muitos, muitos anos. Quando ele apareceu, foi no preço certo, o quê? Aquele, parece um vagabundo. E quando agora, mais recente... Mas ele já apareceu nos programas do Herman, já foi há 20 anos. Não era assim, mas ele já foi há 20 anos a aparecer como Herman. Quando aparece coisas antigas que ele apelaram a dar entrevista, ou não sei o que, ou fazer entrevistas... Ele não era como é agora. Epá, mas agora é que ele está mesmo abandalhado. Mas lá está a visão a interferir. Mas como é para a rádio, tudo bem. Como lá... Como Olguinha também, que é fazer os programas em roupão e essa coisa. É verdade. Mas isso eu já estive lá, já tive com ela. Ela saía do andar dela e do quarto e ia para o primeiro. Ia para o primeiro, claro, não. Iam buscar lá a cama. Por exemplo, outra questão, esta se calhar está mais entendível. Há pessoas que. O que é que fazem? Estão a ouvir o rádio. E bom, não sei o que vai passar, e entretanto estão a ver o jogo de futebol, porque não conseguem. Ou seja, o relato da televisão é muito chato. Ou seja, tem ali o relato, mas não é a televisão que acompanha o rádio, é a rádio que acompanha a televisão. Porque a pessoa muitas vezes não consegue, não prefere se calhar ver só um jogo do que só ouvir, não é? Prefere duas coisas, muitas vezes. Mas se calhar prefere tanto ver só o jogo do que só ouvir. Sim, sim, sim. Eu entendo, um jogo que está. Isso. Um jogo que está. Um jogo está assim, deitado, até passar pelo sono. Na rádio está a vibrar. Mas isso pegando no exemplo que deixa ao bocado, na noção que deixa ao bocado, que não sei quanto por cento, é 80% que nós temos a ouvir. Eu tenho um familiar meu, acho que ainda hoje é assim, punha-se a ver no quarto dele um jogo, mas tirava o som e ligava a aparelhagem e ouvia música. Porque estava, queria era ver o jogo. Quer que fosse silêncio ou música, não queria ouvir, eu só queria ver o jogo. Eu, ao contrário, como não gosto de ver o futebol português. Mas você é um enorme. É um contra a natura, é uma pouca vergonha. E agora que estamos no mês de Abril, de 40 anos, 25 de Abril, você ainda vai fazer aqui uma contra-revolução. Reconheço que sou de contra. É, eu, aos domingos, principalmente, que é quando dá futebol, eu ouço os relatos, mas é aquele ouvir à distância. E se estou em casa, e se a televisão está a dar o jogo, o que é raro, porque os canais são pagos e eu não estou para isso, mas se é um jogo que está a dar na televisão, eu estou a ouvir, mas sem estar a ver. Posso estar a fazer outra coisa qualquer, mas não estou a ver o jogo. Então, há golo e tal. E então, com a curiosidade, vou confirmar como é que foi o golo. Como eles dão sempre. Era isso que eu ia dizer. Até que às vezes. Até porque. Eu sei ganhar, porque muitas vezes na rádio. Ainda primeiro do que na televisão. Com alguns segundos de diferença. É. Mas às vezes também na rádio. Eu já me tenho apercebido. E aí falou: caralho, quase que é golo. E a bola foi. Então isso é bom a 20 metros. A 20, com 50. Foi ontem ou quando o Porto jogou, não sei com quem. Sevilha. Foi com Sevilha. Na quinta-feira. Aí o locutor disse: Quaresma chuta. E a bola, em vez de ir para a baliza, foi para a linha lateral. Quase! Quando ele relatou. O Carlos estava ali a falar de uma coisa que levou-me à conclusão de que, como se fosse uma novidade para mim, mas partilho aqui com quem estiver a ouvir, com os dois amigos ao lado, percam aquela noção de que, ai, ele é cego, coitadinho. Porque, como o Carlos estava a dizer, não se tem percepção de coisas que os visuais, os normovisuais, é assim que se diz, como é que é? Sim, normovisuais. Normovisuais têm. Não têm essa percepção, mas têm percepção de muitas outras que nós não chegámos lá. Portanto, lado. Entre os cegos, só é coitadinho quem quer. Às vezes não consegue mais que aquilo. A maior parte, mas assim há exceções. Mas eu já tenho chateado a minha mulher muitas vezes, porque é aquele que. Ah, coitadinho, ceguinho, ou isto. Pai, eu comecei, não é por experiência própria, mas por analisar, que não há nada pior. Que uma pessoa está doente ou tem uma deficiência, dizer-lhe coitadinho, ainda estão a ajudar. A pessoa, se não é forte, é enterrar-se mais. Eu trabalhei muitas vezes. Mas sabe que para a sua mulher tudo é coitadinho, ela não é Madre Teresa. E ajuda toda a gente, são todos uns pobres coitados. E a minha. Coincidiu muitas vezes trabalhar com surdos mudos. E todos os meus colegas passavam, eram colegas dos surdos mudos, mas assim um bocadinho forçados. E eu, desde muito novo, adaptei-me a essa situação. E já falava, agora já estou um bocado esquecido. Eu falava com eles normalmente, por falar, e também com gestos que eu já sabia fazer, não sei o quê. Para mim, qualquer deficiente é uma pessoa, entre aspas, normal. É normal naturalmente. Tenho o azar de ser deficiente desta ou daquela maneira. Pode mas ser para azar. Mas é o que eu estou a dizer. Para mim, é uma pessoa absolutamente normal e posso, no íntimo, porque, ter nunca rebaixar a pessoa que tem a deficiência. Antes, pelo contrário, procuro até, se calhar, mal, até às vezes, sobrevalorizar a pessoa e ainda dar-lhe mais atenção, não por ele ser coitadinho, não sei, por admirar a força que ele tem, ou que essas pessoas têm, e, epá, admiro. Depois desta, e reparem nesta expressão, depois desta visão do Carlos Bonaparte, a visão de Joaquim sobre os sentidos, e a pergunta final 2, qual será o sentido que nós damos mais importância no dia-a-dia, mais gosto, mas também, ou por outro lado, qual é aquele que quase ignoramos e não devíamos? Pergunta complicada. Não, a pergunta é fácil, a resposta é pode ser complicada. As perguntas muitas vezes são facílimas. Fazer uma pergunta... Eu tenho uma noção, eu vou ajudá-lo. Como o Carlos diz, a visão, para mim, são... Só que eu não posso enquadrar na maioria, porque eu dou muita importância também à audição. E não é... Quer dizer, se calhar... Mas, por falar em audição, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. A pessoas que não veem chamam-se duas coisas. Cegos ou deficientes visuais. Atenção, porque audiovisuais é outra coisa. Uma vez eu no autocarro... Eu não disse audiovisual. Eu sei. Mas uma vez eu no autocarro. Entrei e... estava a conduzir, era uma motorista, não sei o quê e tal, e o autocarro estava cheio. Eu saí da estação de comboios em Aveiro e apanhei o autocarro da estação de comboios até à universidade. O autocarro ia cheio e diz a motorista, vira-se para trás: dê lugar a este senhor que ele é audiovisual. Mas isso é o português. Esse é o portuguesinho. Não sabe, já, não tem noção da escola. Já havia ali um senhor ali na escola onde eu estudei, não é? Também, uma vez houve greve, houve para lá uma confusão, porque houve uns alunos que vieram cá para fora: queremos greve, queremos... Se agora fizesse lembrar o que é que não se deve dizer a dois irmãos gêmeos que nasceram com deficiência mental. O quê? Parabéns, atrasados. Ah! E então... Quando esquecemos, dá-lhes parabéns, sim, não é? Sim, sim. Parabéns, atrasados. E então aquilo lá saiu uma... Lá saiu aquilo, houve para lá uma confusão, não sei quanto, não sei o quê, então não houve aulas. E o pessoal que quisesse podia sair, não é? Então, mas aquilo lá houve uma confusão, todos a monitorar as saídas, e diz inclusive me conhecia, e disse precisamente a mesma coisa: ah, este menino pode passar, ele é audiovisual, mas eu conheço. Agora vou fazer a pergunta. Mas eu estava a responder, que é para lhe dar dicas. Para mim, visão e audição, mas talvez mais visão do que audição. Se bem que também muita importância. Ainda no outro dia estava a ouvir alguém a falar que podia estar a vê-lo, a ver os seus gestos e maneira como se... Mas eu deixei-me estar, quase nem o vi durante o discurso todo dele, só o ouvi porque era mais o importante o conteúdo do que a forma. Olha, também falámos sobre isso, sobre a faculdade do Carlos, onde se dava mais importância à forma do que ao conteúdo. Não foi? Foi. Quando? Claro, falámos já há anos, mas quando andaste na faculdade, considerares que muitas disciplinas dá-se mais importante à forma do que mais importância à forma, do conteúdo. Sim, sim. E eu estava ao contrário, é aí que damos valor à audição. O que não damos valor, e se calhar muitas vezes é preciso, nós consideramos que não é necessário, é mesmo ao tato. Nós sentimos as coisas, como lá está, e aí os ceguinhos, os coitadinhos. Já por instinto, estamos tão habituados às coisas que não ligamos a isso. Mas eles, os ceguinhos, coitadinhos, já sentem mais o conteúdo das coisas. Penso assim, eu, e o Carlos, a forma. E o Carlos mais que ninguém. O tato é uma... Eu, por exemplo, olha, outra coisa. As seis situações, quando quero procurar qualquer coisa, fecho os olhos. E com as mãos... As suas mãos são os seus olhos. Mas fecho os olhos. Não é só ir lá com as mãos e procurar. Mas tenho de fechar os olhos. Agora, antes que me esqueça, porque senão daqui a bocado já não sei do que é que estou a falar. Para mim, agora já nem tanto, mas o que me era principalmente necessário era a visão. Porque com a visão é que eu conseguia trabalhar. O seu trabalho. Isso é. Porque era uma necessidade em absoluto. Quem está em gráfico, claro que... E com agravante, é que eu tinha de definir bem a cor. E já viste pouco mais ou menos como é que eu conseguia compor as cores para imprimir, as tais redinhas, pontinhas, não sei o quê. Eu tinha, a minha visão tinha de ser... Necessária e apurada. era o que ia dizer, tinha de ser apurada por eu um rosa velho e um rosa novo. Era na mesma rosa, mas eu tinha de dar aquela graduação. E um dos principais trabalhos que eu fazia, por isso era retocador, era pegar numa fotografia que ela estava muito vermelha, muito amarela, muito cor, e pô-la nas cores normais. Tinha muito amarelo, ia tirar amarelo, mas vermelho, consequentemente, a mesma coisa, ou pôr. Mas, regra geral, era sempre tirar, porque era o que tinha a mais. Era quase sempre era isso. Ora, se eu não tivesse o sentido de visão apurado... Bem estonce. Não era ouvir bem se a letra estava direita ou se estava torta. Não. Era principalmente na cor é que eu tinha... De era a noção dos contrastes e tal. Em Ersá temos aqui os contrastes que é para si. Até podia estar silêncio o dia todo, fazer o seu trabalho a mesma. Para o Carlos, se tivesse silêncio o dia todo, não fazia trabalho nenhum. É certo. Pois, temos aqui o contraste. É certo, são estes. É certo que eu gostei sempre de um acompanhamento. Mesmo até nas casas onde trabalhava. E nunca nenhum patrão me ralhou por causa disso. Não, mas não era necessário. Se não, eu tinha para dar um tom de fundo, assim, uma música levezinha, baixinha. Só para, muitas vezes nem estava a ouvir. O Carlos é ao contrário. Se, houvesse, se não houvesse aliás, som durante o dia, no meu caso específico, a audição, em termos de trabalho, é o mais importante. Tem que ser. E, mais uma vez, quando disse o Joaquim com respeito à visão, tem que ser uma audição apurada, não é apenas por ouvir os programas, nem por ouvir. Mas é mesmo, por exemplo, quando estou a fazer montagens de publicitários, certificar-me de que não há ruído na voz, certificar-me de que a música. Sim, não é? Certificar-me de que não há um corte abrupto de um som ou da música, ou certificar-me de que não faz ruído, não sei o quê. Pronto. Há os pormenores que são essenciais. Exato. Mas de uma forma geral, eu dou valor a todos os sentidos, é engraçado, porque inclusive à visão. Porque eu, como já disse, consigo ver as cores e ter uma percepção luminosa. Inclusive é isso. Eu acabo por dar... Por isso é que eu acho que... Eu, aliás, no meu caso específico, eu tenho muita sorte. Porque eu vejo para mim aquilo que é o suficiente. Ou seja, as cores e a luz. Não é? Isso permite-me, por exemplo, que foi uma imagem que me ficou marcada. Não é? Que era... Eu ia pela universidade... Enfim, eu ia pelo caminho da residência até ao meu departamento da universidade. Ia muito tranquilamente, até às vezes até saí de manhã mais cedo, porque eu gostava de sentir o perfume da manhã. Então, quando estava o céu limpo, era ver o céu azul. E, ao mesmo tempo, conseguia sentir o calor do sol. Ou seja, neste caso, a percepção do calor, não sei como é que se chama, se pode chamar tato ou não. Porque não, eu não estava propriamente a tocar o sol, estava a sentir o calor da luz, não é? Ou seja, vamos chamar assim, não é? Tato, olfato. Tato não é só nas mãos, é na pele. Sim, ou seja, tato, olfato, visão, porque eu gostava de ver o céu azul e poder ao mesmo tempo olhar o sol de frente, que é uma coisa que eu consigo fazer quando o sol não está muito forte, consigo fazer com frequência, mais do que quem vê. Totalmente, e ao mesmo tempo gostava de ouvir, primeiro gostava de ouvir o silêncio, que é uma coisa engraçada, porque é quando a gente ouve os carros ao longe, nem sequer se percebe se faz ruído do cano do escape, se não faz, só se ouve os carros. Sim. E pronto, lá havia uns ou outros pássaros, não é? Ou seja, eu quando saía pela manhã, eu podia desfrutar muito dos quatro sentidos. Depois aquela coisa do... Passava a estrada, não é? E depois ficava ali a ver o jardim verde. E depois é que eu queria chegar. Lembro-me de uma pessoa me dizer... Oh, tu olhas, consegues gostar daquilo? Tudo cheio de papéis e estou com os chãos ficando ali na meada. Sei lá, eu só vejo verde. Ou seja, eu só consegui aprender a coisa boa. Como o verde é agora predominante do jardim, não é? Eu só consegui aprender a coisa boa. O resto passou ao meu lado. Ou seja, eu vejo... Pronto, eu, sinceramente, nenhum mais, nenhum menos o paladar. Enfim, se calhar é o menos, porque é só quando vou comer, é certo. Mas, de resto, os restantes sentidos dou-lhes uma igual importância. Acho muito bem. O Carlos falou ali no ponto e agora liguei o meu computador cerebral e é uma coisa que eu gostava imenso. Ora isto, eu era miúdo, porque só comecei a ter noção da falta de cheiro depois dessa operação, penso eu, que fiz aos 15 anos. E um dos cheiros que me agradava era, depois de chover, aquele cheiro que vinha da terra. Epa! E agora lá está, não ligo. Não ligo e até lá está, não passo cartão. Também depende muito do contexto em que estamos. Eu acredito que se estivesse no campo dava muito mais valor e uso no dia-a-dia à audição e ao olfacto do que dou no dia-a-dia. E vamos embora. Vamos embora. Tem música? Não? Sim? Talvez? Mais ou menos? Eu não. Eu lembrei-me do ceguinho Stevie Wonder, não, estou a brincar. Mas lembrei-me de uma para contrariar a senhora de 40 anos, 39-38, início do programa, em que ela passou a ouvir e nós podemos dizer: está tudo tão calado, o silêncio predomina. Se viajamos até à Islândia, escutamos a Björk com It's All So Quiet. Se deixarem, pode ser muito isso. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Até à próxima. Até à próxima. Isto é sim, até à próxima semana, dia 13 de abril, não é? É. Eu não sei quantos são hoje. Dia 6. Aí é? É, para a semana dia 13. Eu ando descalendarizado. So still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. This guy is coaching, I got hit, it's no mistake.